E sejam bem-vindos a mais uma emissão do Bola na Net, podcast futebolístico entre pai e filho. E é assim que começamos a nossa segunda emissão, mais uma emissão de pré-época, mais para testar o nosso equipamento e tentar acertar então o nosso formato. Temos muito que falar hoje, até porque tem sido uma semana bastante, bastante ocupada em termos futebolísticos, mas começamos então com as manchetes, digamos assim, da semana. A primeira, como já toda a gente sabe e já deve ter ouvido, Jorge Jesus assina em Alvalade por 3 épocas. Deixa assim o Benfica, após ter sido bicampeão nacional, ao serviço do Benfica, deixa assim o Benfica e vem treinar o seu clube de coração, o Sporting Clube Portugal. Notícia esta que me deixa bastante satisfeito. Acho que melhor que isto, em termos de treinadores nacionais, o Sporting não podia ter feito. Também se jogou, ou continua-se a jogar, o Mundial de Sub-20, em que Portugal ganhou à Colômbia 3-1, apurou-se assim em primeiro lugar para os oitavos de final, onde defronta agora a Nova Zelândia, a dia 11 de junho, 8 da manhã, hora Portugal Continental. Parece-me a mim um jogo também acessível à seleção nacional para continuar rumo à final do Mundial Sub-20. Começou também o Mundial Feminino no Canadá, em que o Canadá ganhou o primeiro jogo, claro, a equipa de anfitriã do torneio. Ganhou 1-0 à China, segundo jogo entre a Holanda e a Nova Zelândia, em que a Holanda ganha 1-0. Jogou-se também a final da Liga dos Campeões, em que o Barcelona ganhou com facilidade à Juventus, 3-1. O Barcelona ganha assim o Tri, ganha a Copa del Rey, a Liga Espanhola e também a Liga dos Campeões. Já se previa, parece-me, este resultado, não achas, pai? A Juventus não mostrava muito argumento contra o Barcelona e foi realmente isso que se viu? Sim, só vem provar que realmente nem sempre as melhores equipas chegam à final. Foi o caso concreto ontem da Juventus. A Juventus não demonstrou qualidade para jogar uma final da Liga dos Campeões, de maneira nenhuma. Ficaram equipas pelo caminho, como o Bayern, como o próprio Real Madrid, inclusive o próprio Paris Saint-Germain, equipas que, a nível futebolístico, muito superior aos Juventus. Mas, enfim, o futebol é assim. E eu nem quis acreditar na altura que o Juventus empatou, como é que era possível uma equipa chegar ao empate depois de ter feito tão pouco para o justificar. Mas, enfim, o Barcelona ganhou bem e ganhou como quis. E como quis, sem dúvida nenhuma, ganhou bastante bem. E o nível futebolístico foi um dos mais jogos que eu tenho memória, dos jogos mais fracos que eu tenho visto na Liga dos Campeões. Foi realmente enfadonho ver aquele jogo até ao fim. Não por culpa do Barcelona. O Barcelona foi a única equipa que tentou ganhar. Jogou sempre para ganhar. A Juventus, mesmo a perder por 1-0, nunca saiu daquele sistema que é próprio das equipas italianas, de contenção e de esperar que caia uma benesse do céu. O que aconteceu? O gol da Juventus foi uma benesse vinda do céu, mas que não chegou e realmente não, a vitória do Barcelona não sofre qualquer contestação. Jogou-se também então a final, ou está-se a jogar, a final da taça de não é da taça, aliás, a final futsal, de Liga de Futsal. É uma série melhor de 5 entre o Benfica e o Sporting. A série encontra-se empatada a 1. O primeiro jogo ganhou o Benfica ontem, 2-1. Jogou-se hoje o segundo jogo. Ganha o Sporting após prolongamento 7-4. Fica assim empatada a série. E para o fim de semana que vem, jogam-se então o terceiro e o quarto jogo. Desta vez em Alvalade, sendo que os primeiros dois jogos foram jogados na Luz. E ficam assim as manchetes. Como já tinha referido, a notícia mais importante, se calhar, ou que teve mais impacto durante esta semana que passou, realmente foi a vinda do Jorge Jesus para o Sporting, para o Alvalade. Assina por 3 épocas, mas existem ainda muitas perguntas que a meu ver, ficam por responder, e outros casos curiosos, sendo que, pronto, sabemos já que é 3 épocas, pode valer 6 milhões de euros por ano, conforme os objetivos, se forem atingidos ou não, mas esses 6 milhões, de onde é que eles vêm? Bruno Carvalho fez uma conferência de imprensa, aliás, anunciou oficialmente a contratação de Jorge Jesus, em que diz que foi dinheiro próprio, fundos próprios. Uma equipa que se anda a queixar já há muito tempo que anda pobre e que não tem dinheiro para nada. Aliás, fizeram a tal a Missão Pavilhão, não sei se te lembras, em que pediram aos adeptos dinheiro para angariar fundos para construir um pavilhão novo. E realmente isso demonstra-me a mim que o dinheiro que há pouco. Mas fizeram esta contratação de peso. Nós não sabemos da missão metade desta contratação de Jorge Jesus. Iremos saber, eventualmente, porque há algumas questões que a mim não consigo compreender totalmente. Não a saída do Jorge Jesus Benfica, porque isso era inevitável, porque o Presidente quer apostar mais na formação e Jorge Jesus não. Gosta de ganhar e já, hoje, não amanhã. Por isso é que eu fiquei assim um bocadinho, não surpreendido com a transferência, mas sabendo que o Presidente do Sporting quer também apostar na formação, o Jorge Jesus sai de uma equipa feita como o Benfica para ir para o Sporting para contar com elementos vindos da equipa B. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós não sabemos. Eu penso que o Jorge Jesus assinou pelo Sporting com certeza absoluta que há aqui muita coisa ainda para vir. Por exemplo, contratações, dinheiros vindos de investidores, porque o Sporting, de um momento para o outro, tem um desafogo financeiro, assim, de repente, realmente não dá para entender, não consigo compreender. Mas, enfim, é o que é. Não estou, como já disse, surpreendido com esta contratação e pela saída também do Jorge Jesus do Benfica. Estou, sim, nos moldes em que aconteceu. Portanto, sais do Benfica porque não queres apostar na formação, vais para o Sporting e sabes que tens que apostar na formação. Portanto, em que é que ficamos? Isso é a pergunta que eu deixo no ar e realmente iremos descobrir mais tarde ou mais cedo que o Sporting poderá investir, poderá e deverá ter alguns investidores na manga que nós não, mais cedo, que eventualmente iremos descobrir quem são. E também não vem só para apostar nas camadas jovens, como tu dizes, o Jorge gosta bastante de ganhar e já terão que vir então reforços e de onde é que virá o dinheiro também para os reforços, logo se verá. Mas falas de formação, coisa que eu acho interessante, porque o Sporting realmente, a formação do Sporting é das melhores do mundo, se não mesmo a melhor do mundo. E apostar na formação do Sporting a mim parece um bocado mais fácil do que apostar na formação, por exemplo, do Benfica. O Sporting tem mostrado frutos já ao longo de muitos anos da sua formação, do Figo, do próprio Simão Sabrosa, que foi uma grande estrela. Sim, ao serviço mas o Sporting aposta mais na formação por obrigação interna, porque não tem dinheiro para gastar. O caso do Benfica, ao longo destes últimos anos, tem sido diferente. Não é que a formação do Benfica não tenha qualidade. Tem. O que se passa é que, nos últimos anos, enquanto o Jorge Jesus esteve lá a treinar, apostou-se foi no ganhar imediato. Não. E tu vês o que é que aconteceu com jogadores como o Nelson Oliveira, como o Ivan Cavaleiro, como outros jogadores com qualidade que foram simplesmente emprestados a outros clubes. Portanto, a dizer que o Benfica tem apostado na formação, não tem, não, de maneira nenhuma, não tem. E o Presidente, acho que portanto, se tens academias e não apostas, não, qual é o benefício das academias? Só vender jogadores para outros campeonatos, tens que os vender, mas antes de os vender tens que mostrá-los nas montras europeias, se esses jogadores têm qualidade ou não, e isso não tem acontecido ultimamente no Sporting. Eu vejo na seleção sub-20, jogadores de alta qualidade, tanto do Sporting, do Benfica e do Porto, e jogadores esses que eu não teria, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, se os colocares a jogar na próxima época na equipa principal, eles pegam destaque. Estou-me a referir, por exemplo, ao lateral direito da seleção, que é o jogador do Sporting, o Riquicho. Estou-me a referir ao Rafael Guza, acho que é Guza o último nome dele, do Benfica, que teve emprestado a Estevo de Chaves. E estou-me a referir ao lateral esquerdo, o Rafa, do Futebol Clube do Porto. Esses três jogadores, já para não falar no guarda-redes do Moreirense. E esses três, quatro jogadores, eventualmente o avançado centro também do Futebol Clube do Porto, muito bom jogador esse moço, muito bom jogador. Portanto, são jogadores que, quando se fala apostar na formação, esses jogadores não são apostas, são jogadores que, quanto a mim, são jogadores que podem entrar de caras na equipa principal. Portanto, há de haver um treinador, e o problema é sempre esse, há treinadores que têm medo de apostar. E não é questão só de terem o medo, é questão é de clubes como o Benfica e o Sporting que são obrigados a ganhar. É muito mais fácil. Isso realmente é muito mais fácil. E toda a gente fala no Rui Vitória, porque é bom, é indicado para o Benfica que aposta na formação. Não. O Rui Vitória aposta na formação do Vitória porque terá que apostar na formação do Vitória. Porque é obrigado clubes, nesse caso. O Belenenses jogou com 11 jogadores portugueses titulares, porquê? Porque é obrigado. Tem que apostar na formação porque não tem outros meios para apostar em mais lado nenhum. Portanto, esses são casos reais. Agora, isso é prova para o Belenenses e o Guimarães, é a prova cabal de que há jogadores nacionais com muita qualidade. Há que ter paciência. E é claro que o Belenenses foi uma vitória enorme conseguir qualificar-se para a Liga Europa. Mas isso no Belenenses é um ganho. É um ganho que ninguém com certeza que estava à espera. Os mais otimistas, adeptos e simpatizantes do Belenenses não o esperavam, sinceramente, não é? Agora, equipas como o Benfica, o Sporting, o Porto, pronto, apostam um aqui, outro ali. Depois fala-se que os clubes gastam rios de dinheiro nas academias e não aproveitam os jogadores. Mas não podemos esquecer que o fundamento e a peça principal para as academias funcionarem tem que funcionar com a venda desses mesmos jogadores para outros clubes com outro nível europeu. A realidade é essa e será sempre assim no futebol nacional. Não, nada vai mudar. Eu continuo a achar, tens razão, tu dizes, claro que bate certo, mas continuo a achar que apostar numa formação que o Sporting tem mostrado frutos ao longo dos anos e consistente que tem sido, torna-se calhar um bocadinho mais fácil. O risco não é tão elevado como fazê-lo no Porto ou em Benfica, ou seja lá onde for, desses grandes clubes. Agora, clubes como o Belenenses, como referiste, e como o Guimarães, têm a obrigação disso. Um, que não tem dinheiro para investir em jogadores melhores ou jogadores que possam fazer um maior impacto logo de início. E logo aí são obrigados a apostar na formação. E faz parte, às vezes calham, sei lá, rapazes como o Guimarães tem, o André, grande jogador que também se tem tornado. É essa outra coisa, apostam nesses jogadores, vêm jogar no 11 inicial na Primeira Liga ou na equipa A, ou de Séniores, seja lá onde for, e tornam-se grandes jogadores. E então rendem mais de 2, 3, 4, 5 milhões para o clube. E é isso, as camadas jovens quase que servem só para isso nesses clubes. Da dimensão do Guimarães e do Belenenses. Fazem-no e fazem-no enquanto podem ainda ser competitivos. E no caso do Belenenses e até do Guimarães vão à Liga da Europa. E lá encaixam mais um dinheirito. E acho que a formação nesses clubes sim, é um bocado mais arriscar apostar. Agora, no caso do Sporting, formação que tem mostrado... frutos tem dado sempre e até agora o 11 inicial do Sporting tem bastante já lá da formação, tem o Cédric, jogou o Paulo Oliveira também, a central, o Rui Patrício também de lá veio, William Carvalho outro, Adriano Silva outro, tem muitos realmente, até mesmo o Nani que voltou agora. A formação do Sporting realmente é a percentagem de sucesso desses jogadores é muito maior do que no outro clube qualquer em Portugal, inclusive o Benfica e o Porto, e acho que vindo então com esse plano, se calhar que o Bruno Carvalho gosta, que os treinadores realmente apostem nas camadas jovens, acho que o Jorge Jesus o vai fazer, se calhar com um bocadinho mais facilidade, com um bocadinho mais tranquilidade, sabendo que realmente as escolas do Sporting rendem bem. E agora vê-se no Mundial de Sub-20, como tens referido, Riquicho, que tem sido, tem dado a sua prestação. E outros também, não só os do Sporting, nestes casos sim, é fácil, vêem-se já jogadores em competições importantes, em situações de pressão, a renderem e bem, torna-se um bocadinho mais fácil. Isto é tudo, a formação, apostar na formação. Eu ainda, sinceramente, eu apostar na formação, as pessoas não sei se estão à espera que de um momento para o outro, seja o treinador qual for, que chegue ao início da época e vá à formação B, assim, olha, vou buscar 7 ou 8 jogadores, vou trazê-los para aqui e vou convocá-los todo o domingo. A formação terá que começar, inicialmente, envolver esses mesmos jogadores a trabalhar com a equipa principal. Portanto, isso faz parte da formação. As pessoas não podem esperar agora que peguem o Jorge Jesus, chegue lá, e não vai acontecer, podem os sportingistas estar descansados, que isso não vai acontecer. Pegar lá e 5 ou 6 jogadores, vamos lá, meus amigos, são titularíssimos e indiscutíveis aqui nesta equipa. Isso não irá acontecer. Muita sorte eles terão fazer parte do plantel. Fazendo parte do plantel, quanto a mim, já é apostar na formação. Portanto, dentro dos 23 ou 24, ou não sei qual é o número de jogadores que fazem parte de um plantel profissional, mas vamos supor 21, 22 jogadores. Fazendo parte desse plantel, já é, quanto a mim, apostar na formação. Portanto, já são os jogadores que estão disponíveis semanalmente estão disponíveis para qualquer eventualidade. Agora, as pessoas não podem esperar que para o ano o Sporting vai já mudar de guarda-redes, vai já jogar com outro médio centro, com outro lateral direito, com outro lateral esquerdo. As coisas têm que ser feitas com paciência e com sistemáticas, tem que ser sistematicamente, não se pode... E não podemos esquecer, isto é tudo muito bonito falar em formação no Benfica, no Sporting, no Futebol Clube do Porto. Equipas perdem 3 ou 4 jogos a jogar muito bonito, acabou-se a formação... Começam logo a discutir, os adeptos a exigirem resultados, a formação esquece logo, essa palavra passa logo para planos secundários. Queremos a ganhar. Isto realmente é o que se passa. Os clubes falam em formação, vamos apostar na formação, mas quando chegam aos domingos e resultado de empate ou derrota, a formação tem tendência a ser esquecida. Isso é a realidade do nosso futebol, é essa, e nada irá mudar, não é? E nada irá mudar. Os clubes têm que se mentalizar que as academias são necessárias para os clubes sobreviverem, principalmente os grandes, e eu tenho visto, aliás, na época passada havia alguns jogos das equipas B, há jogadores de grande qualidade, aliás, não só nas equipas B, nas equipas secundárias, jogadores de grande qualidade, e às vezes vamos os clubes vão apostar em jogadores de outros países, sul-americanos, e trazem-nos para Portugal com alguma, vamos lá, qualidade, claro, mas qualidade que poderia ser, essa que poderia ser encontrada na segunda liga. Esse é que é o ponto fulcral, e depois fala-se que se gasta muito, que se gasta pouco, se não se gasta nada. O caso concreto, o Tondela, é um caso curioso, que eu até nem sabia. O Tondela é uma equipa que vi alguns jogos, bastante, com alguma qualidade. Mas o mais que me realçou no meio do Tondela foi o facto do Tondela apresentou receita, apresentou dinheiro, ganha ao fim da época. Era uma equipa que subiu de divisão, maioritariamente composta por jogadores portugueses, e apresentou o salto positivo. Isso é, olha, eu nunca ouvi uma coisa dessas no futebol nacional. Eu não digo inédito, mas o que eu nunca ouvi. Uma equipa que lutou para subir a divisão e no fim do campeonato apresenta um saldo positivo, isso é, realmente, há pessoas que ainda conseguem trabalhar, há pessoas... Ou isso, ou o saldo de anos tinha sido realmente muito mau. Sim, não sei, alguém está lá, mas seja quem for, as pessoas que estão à frente desse clube sabem realmente o que é que têm que fazer. E agora a conversa começou com mais cerejas, o caso do União da Madeira, que subiu este ano também. Eu adorei ouvir o que o Presidente, no dia em que o União subiu, portanto, soube-se que o Vítor Oliveira não ficava. Como treinador. Como treinador. E depois nós viemos a descobrir, porquê, a pessoa, o entrevistador perguntou ao Presidente, então porquê é que o Vítor Oliveira agora acabou de subir a divisão, não vai ficar? Não vai ficar porque ele não segue os parâmetros do clube, assim simplesmente. Isso quer dizer que não há milagres no futebol. O União conseguiu subir, cingiu-se àquilo que pode gastar, e agora não é agora um treinador que subiu de divisão, vai fazer exigências. Ah, vamos para a primeira divisão, vamos ter três exigências. Sim, isso é outro caso ultrapassado. São outras exigências, temos que investir mais, investir mais. Boa Vista. Vamos falar no Boa Vista, por exemplo. Uma equipa que está preparada para jogar na segunda divisão B, de repente vê-se no campeonato da primeira liga. Aí está. E o que é que vamos dizer aqui? O Boa Vista gastou milhões? Uma equipa que ia jogar na 2ª Divisão Nacional. Uhum. Então é tudo, é possível, tem que haver. É pessoas, os olheiros, saberem quem é que vão buscar. As pessoas têm que ter conhecimento do futebol. Não é só ter dinheiro e investir, tem que se saber, tem que se começar pelas bases. Portanto, tudo é possível. Tem que haver um trabalho de base. E os clubes grandes preocuparam sempre ao longo destes anos todos, ganhar, ganhar, ganhar, vamos preocupar com as despesas depois. Então chegaram a este ponto. E nunca não ficaria surpreendido que daqui a 5, 6 anos iremos ver um Sporting Braga a diminuir a diferença pontual entre os grandes, o Vitória Guimarães entre um terço, e porque as equipas, o que o Presidente do Benfica tem vindo a dizer e tem vindo a observar, é um facto, o Benfica não pode toda a vida estar a viver os sonhos, é um sonho, não há bases salariais, não há bases, não tem... apoio financeiro para investir na Liga dos Campeões, podem investir na Liga Nacional, mas o facto é que o Benfica, as pessoas ficaram muito chocadas que o Benfica ficou eliminado na Liga dos Campeões. Eu não fiquei. Fiquei nada eliminado, não fiquei nada chocado, porque era um grupo muito equilibrado e se formos ver bem aquilo que as outras equipas desse grupo gastam, o Benfica se calhar era que gastava menos. Mesmo a nível nacional é que gasta mais, mas a nível europeu as coisas já cantam diferente, não é? Parecia mesmo assim um grupo acessível ao Benfica naquela altura, com o Mónaco e tudo, mas é, sim, tens razão, se calhar das equipas do grupo, em relação ao Mónaco, gasta menos, de certezinha absoluta. Mas voltando então a Jesus em Alvalade e o plano que vão ter agora a prazo longo e médio, a formação é uma das coisas, mas existe outro fato que acho que não tenho ouvido ou lido muito sobre isto, é que o Sporting tem jogadores emprestados em todo o lado. Jogadores esses que podem voltar já. Sei que o Labiade, jogador marroquino, que está no Vitesse, na Holanda, pode voltar já. Parece-me que vai voltar. Acho que foi uma das exigências que os Jesus fez. Volta o Labiade, centrocampista, joga assim a extremo, como joga o Nani. Talvez para o lugar do Nani. Também não sabemos bem na situação do Nani, se foi abordado ou não, se volta para o Manchester, se fica mais um ano. Não sabemos. O Diogo Salmão, outro também que fez uma boa temporada ao serviço do Corunha, por empréstimo. Também o Weldon, cabo-verdiano, no Córdoba, outro também na Espanha. Existem muitos jogadores de alguma qualidade emprestados. O Slavchev, outro, no Bolton Wanderers, joga na 2ª Divisão da Inglaterra. Os jogadores podem vir e fazer impacto. Ora, não são certamente de formação, já são jogadores que o Sporting comprou, excluindo o caso do Diogo Salomão, os jogadores que o Sporting comprou há pouco tempo e que têm emprestado para dar experiência. Podem ser jogadores que podem então voltar e fazer impacto ao serviço do Sporting. Não quero isto dizer que então, a única maneira do Sporting arranjar um plantel como deve ser seja gastar dinheiro, porque o dinheiro é como tu dizes, não sabemos bem de onde é que está a vir. E se de facto há dinheiro para comprar, mas uma coisa é certa, se o Jorge os veio, deve ter alguma ideia que sim, que lhe devem ter prometido dinheiro para fazer contratações, que de certeza que pois, ele as vai querer fazer. Pois, isso é o que eu penso também. De certeza que as vai querer fazer, mas não é só pelas contratações, é isto que eu quero dizer, não é só pelas contratações que ele vai conseguir pôr então um 11 em campo todos os fins de semana que vai render. Porque acho que o Sporting tem bastantes outras avenidas para explorar. Tem os empréstimos e tem a formação ainda, já referimos. Por isso, não vai só por gastar dinheiro no estrangeiro, vai lá à América do Sul, como ele gosta muito de ir, ou seja lá onde for. Mas pronto, vamos ver então. Outra coisa, ainda não fez o Jorge Jesus, ainda não fez a conferência de imprensa, foi introduzido, ou foi formalmente anunciado pelo Bruno Carvalho, com contratação oficial, como treinador da equipa agora, mas ainda não fez nenhuma conferência de imprensa, ainda não ouvimos falar desde que está ao serviço do Sporting Clube Portugal. Vai ser interessante ouvir o que ele tem para dizer. Faço mais ou menos uma ideia daquilo que vai dizer, mas vai ser interessante de qualquer das formas, e aguardamos isso. Interessante também, para dar um bocadinho mais na chama agora, é que o primeiro jogo da temporada que vem, é então a Supertaça entre o Sporting e o Benfica. Não se sabe bem quem é que o treinador do Benfica vai ser nessa altura. Fala-se Rui Vitória. Faz sentido. Se calhar se o Rui Vitória já tem ouvido também benfiquistas a implorarem a SAD para contratar o Marco Silva, fazer assim uma trocazinha. Não sei se faria muito sentido. Mas Rui Vitória parece uma escolha boa. Dos treinadores disponíveis agora em Portugal, talvez seja o melhor. Não sei se concordas, mas talvez seja o mais indicado para o lugar de Jorge Jesus. Não sei se tens uma opinião sobre isso. A opinião, quer dizer, o Rui Vitória tem provas dadas em clubes secundários, isto é, a realidade é essa, não é? É um indivíduo que eu gosto de ouvir, é um indivíduo culto, tal como gosto de ouvir o Manuel Machado. São pessoas que sabem falar e percebem de futebol. O Rui Vitória fez parte dos quadros do Benfica já há muitos anos, não sei se era ligado às equipas de juniors ou fosse o que fosse, mas ele esteve ligado. Portanto, o indivíduo tem subido a escada a seu custo. No Fátima fez um ótimo trabalho há uns anos atrás e pronto, tem andado, tem demonstrado qualidade. Se o presidente do Benfica está realmente à procura de um jogador, de um treinador que aposte na formação e salvaguardando o que eu disse atrás, o Rui Vitória, obviamente, que é um homem que não tem qualquer problema, uhum, não é? De o fazer. Tem-o feito. E para mais com a concordância do presidente, não é? Neste caso, o presidente do Benfica, que era apostar na formação, então seria uma situação ótima para o Rui Vitória, porque quanto a mim não tem nada a perder. Portanto, o presidente tem dito alto e bom som que era apostar mais na formação. Portanto, eu como se fosse o Rui Vitória, e se realmente essa oportunidade surgisse, eu aceitaria sem dúvida nenhuma, treinar o Benfica é uma oportunidade que acontece uma vez na vida, não é? Se bem que o Benfica, se olharmos bem para o plantel do Benfica, é um plantel que exige renovação também, de qualquer maneira, já não é um plantel nada jovem, muito longe disso. Outro fato interessante, falares agora no plantel do Benfica, a precisar de renovação, em relação ao Sporting outra vez com o Jorge Jesus, também há esse fator, não é? É que os outros dois clubes grandes de Portugal, o Porto e o Benfica, vão ficar agora mais fracos em relação àquilo que tiveram esta temporada. No caso do Porto, Oliver Torres já foi chamado outra vez para o Atlético Madrid, pelo Atlético Madrid, vai Danilo para o Real Madrid, Casemiro outra vez volta para o Real Madrid, coisa que o Real Madrid pagou 7,5 milhões, que havia uma cláusula. Surpreendido fiquei eu quando eventualmente, quando descobri que o Porto exerceu o direito de opção e o Real Madrid tinha aceito. Isso é que eu fiquei surpreendido. Uhum. Claro, o Real Madrid pagar os 7 milhões e meio, não fica nada surpreendido. Aquele é um jogador que é um daqueles que não enganam. Ele irá pegar destaca no Atlético. Não tenho qualquer sombra de dúvida que ele vai pegar destaca no Real Madrid. Não tenho, porque é um jogador jovem, de muita qualidade e de muito, muito... Ele é enorme, ele é enorme numa equipe, ele recupera e sabe jogar também. Portanto, é um jogador que alguém lá no Real Madrid disse, pá, isto é uma maneira que estamos a cometer, vamos buscar este miúdo porque ele vem de qualidade. Terá sido o Rafa Benítez, o novo treinador. Ah, não acredito. Talvez o teu amigo Cristiano Ronaldo disse, pá, este gajo é bom jogador, pá. O gajo toma conta do Léo, pá, o gajo toma conta do Léo. O gajo corre por mim e por ti, pá, vamos lá, pá. E não há dúvida nenhuma, o Porto e o Benfica, eventualmente, por exemplo, mais o Porto. O Porto, se perder o Jackson, perde... Não é se perder, é que vai perder o Jackson. Perde muita qualidade O Jackson não é só um avançado que marca gols, é um grande jogador de futebol. E não estou, pronto, realmente vai ser muito complicado o Porto para colmatar essa saída. E pois, a realidade é essa. O Benfica e o Porto poderão ficar um bocadinho menos fortes. O Sporting, no que se sabe, para já será só a saída do Nani. E se mantiver a mesma equipa, claro, não é impossível. Claro que a motivação que o Jesus incute nos jogadores, não, nada é impossível. Não ficaria nada surpreendido o Sporting conseguir ser campeão mesmo com a equipa que tem. Com a equipa que tem atualmente. Eu não estou a contar com os jogadores que vêm da formação aos molhos. Não estou a contar com isso. Com a equipa atual, não tenho dúvidas nenhumas. Pelo menos mais pontos, se mantiver este plantel, mais pontos irá conseguir. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Sim, e... Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Espero bem que sim. Espero bem que seja esse o caso. Mas falava em relação ao Porto, e o Benfica também vai perder uma série de jogadores. Nico Gaetan apontado em Inglaterra, em princípio ao Manchester United, o que tenho ouvido. E não é só, é mesmo o próprio Nico Gaetan é uma grande perda já. Mesmo o próprio Jonas, se o Benfica, se o Jonas não renovar para o Benfica, é uma perda enorme. Não, quem é que lá tem? Para jogar ao lado do Lima? Quem? Se for lá buscar o Nelson Oliveira, pode ser que desta vez o Peck destaca, não é? Com o treinador, mas é muito complicado. Se o rendimento do Nelson Oliveira no Swansea é a indicação do rendimento dele cá em Portugal, então mais vale lá ficar. Há jogadores há realmente jogadores que nascem com grande rótulo, grandes jogadores. Esse Nelson Oliveira gostava de ver na seleção de jovens. Jogou na final contra, claro, o Brasil. Exatamente. Sim. Era um jogador que eu sempre acho que não engana ninguém. E continuo a dizer que ele é bom jogador, mas não é só o saber jogar, o fator psicológico conta muito. Não ser escolhido, o ser emprestado todos os anos. Isso, há jogadores que não aceitam bem isso, claro, e mexe com eles. Há outros que lhes faz bem. E depois, para mais serem emprestados e não jogarem titulares na equipa, isso é tão pior. Evidentemente. Ninguém é feito. Há jogadores que com outra estaca que aguentam tudo e mais alguma coisa. Há outros que nem por isso. Há aqueles jogadores, por exemplo, que passam a carreira inteira a serem no banco e fazem grandes jogos. E dizem, epá, porque é que aquele indivíduo não joga a titular? Tem uma oportunidade ou outra. E pronto, e depois não agarram. É totalmente diferente sair do banco. Porque um jogador que sai do banco, a responsabilidade... Eu saí do banco, eu vou tentar dar o meu melhor. A responsabilidade é totalmente diferente. O que joga de início, toda a gente está com os olhos postos nesse jogador e tem que jogar, tem que render. Portanto, há tudo, a fase psicológica conta muito. E nestes jogadores novos, por exemplo, começam a carreira do Benfica, no Sporting, e de repente são emprestados, por exemplo, sem desprimor para outros clubes, mas como o Valencia, por exemplo, tem jogadores do Benfica, outros, por exemplo, alguns jogadores vão para o Oroca, vão para Passos Ferreira. Se fizerem boas épocas, ajuda esses jogadores. Vamos supor que não fazem uma época para ir além. Ficam pior do que quando nasceram. Claro, a carreira começa logo a virar aí e para o lado pior. Para já não voltam à casa mãe, não é? E depois o próprio clube onde eles estiveram emprestados, se calhar, assim, epá, foi obrigado pelo ano que passou, mas nós tentamos ir para o outro lado. É muito complicado mesmo. Mas enfim, vamos lá ver o que é que o Jorge Jesus vai fazer no Sporting. Então, ainda bem, já não vi os Sportingistas tão entusiasmados. um porradão de anos. Isso confirmo, entusiasmados, mas falta sei, dele não, mais, não, mais que não, não seja, o Bruno Carvalho já pôs quase... As faixas já estão encomendadas, pá. Não sei se estão, mas estão, pelo menos... Pelo menos um nível de otimismo em relação à época passada, de certeza que é maior já este ano. Então, falamos da época, também não foi uma época totalmente... Tu já referiste várias vezes em conversas que nós temos tido que não achavas que o Bruno Carvalho devia ter anunciado ou devia ter dito que o Sporting era candidato ao título logo no primeiro dia. Foi o Marco Silva anunciado e quase nesse mesmo dia, agora automaticamente é o Sporting candidato ao título. Tu sempre achaste que por essa pressão nos jogadores que não era bom e que não valia a pena, porque comparando o plantel do Sporting com aquele que... Dois anos totalmente diferentes. Repara onde é que estávamos há um ano atrás. Sim. E onde é que estamos agora? Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Agora eu continuo a discordar contigo. Acho que o Sporting tem que ser sempre candidato ao título. Sempre. Claro. Mesmo como foi este ano. Claro. E, aliás, este ano não foi uma época de falhanços ou nada de perto. Quer dizer, ficaram em terceiro lugar. Era o que se esperava, mais ou menos, em relação ao plantel do Porto e do Benfica. Mas ganharam a Taça de Portugal. Fizeram, para mim ainda, uma grande Liga dos Campeões. Acho que foi injusto o que lhes aconteceu frente ao Schalke. Nunca mais me vou esquecer disso. Aliás, o Schalke é uma equipa que pode calhar ao Sporting na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Espero bem que seja o Schalke. Estão os comidos! O Jesus já está. Estão os comidos! Isso, está bem. Imagina! Eu ficava... Ui! E acho que agora sim, tens razão. Agora... Segundo ano, já com uma mentalidade se calhar diferente dos jogadores do Sporting, mais experiência, os plantéis do Porto e do Benfica a ficarem mais fracos. Se é o Jesus, o treinador do Sporting o ano passado, e o Bruno Carvalho diz isso, eu até deixava passar, porque a experiência que o Jesus tem, até deixava passar, até na cena, claro. Mas o facto de ser um treinador que vem do Estoril, é logo o primeiro anúncio do presidente, assim, vamos ser campeões, assim, é, obviamente que o Sporting, toda a gente sabe, isso não é preciso dizer. Os três jogam sempre para ser campeões. Sim, isso é sim. Agora, eu continuo a dizer que foi uma pressão extra que foi... E digo-te mais, e continuo na minha. Isso começou, o desenlace entre presidente e treinador começou logo aí. Não tenho dúvidas absolutamente logo nenhumas. Logo nesse dia? Oh, não tenho dúvidas nenhumas. Mas para mim isso não faz sentido. Pá. Porque faz. O Sporting Clube Portugal tem que ser sempre candidato está ao título. Está bem, mas não está em causa, mas tem realidade. Mas é o treinador saber o plantel que tem. E o presidente estar ao meu lado e dizer, vamos ser campeões. Mas esquecemos também da temporada que o Sporting fez o ano anterior, com o Leandro Jardim, que foi quase até ao fim. Ah, mas isso, mano, não tem nada a ver o futebol praticado pelo Sporting do Jardim com o Marco Silva. O Sporting do Jardim é o Mónaco do Jardim. O futebol do Jardim é o futebol de adormecer. É o futebol de... Efetivo. Podes chamá-lo o que quiseres, é efetivo, claro. Não ganhou nada no Sporting, fez um grande campeonato, ninguém esperava, mas nunca é que ele ganhou, não ganhou nada. Também não ganhou nada no Mónaco, mas... Olha, obrigado. Tá bem, mas... Mais me ajudas. Com o PSG, com equipas como a PSG, nem o Benfica. Mais me ajudas. Nem o Porto, nem ninguém. Aí está, é um futebol que dá para adormecer. O que eu quero dizer com isto é que fez muito mais do que se esperava, até na Liga dos Campeões. Aliás, deixou o Benfica para trás, na fase de grupos, avançou... Quase que eliminou o Arsenal. Quase não, desculpa. Eliminou mesmo o Arsenal, não é? Uma equipa, uma hora contra o Arsenal, quem é que pensava? Não, acho que com aquilo que tinha, aliás, com o Bernardo Silva também, rapazinho que nunca não, via... Não, é que é aquilo que tinha. Mas agora está a impressão que o Mónaco era uma equipa para lutar para não descer, não? O plantel daqueles... Não, mas não era uma equipa para fazer aquilo que fez. Acho que rendeu mais do que devia. Chega ao fim e ao cabo, dá para reconhecer que o Mónaco deveria ter feito melhor que o que fez. Não, porque eles não andaram. Acho. Não achas? Não acho. As primeiras 10, 11 jornadas andaram na zona de despromoção. Isso é que não é aceitável. também andou isso, está que não é aceitável. Sim, isso, isso só me dá a entender, é o treinador. Não, é, estar... não era esse também o rendimento devido, mas não, dá-me a entender que o treinador aí, ninguém treinador estar a tentar incutir um sistema numa equipa em que os jogadores não estão preparados. Depois lá finalmente lá eles conseguiram agarrar alguma coisinha e começaram a ganhar os jogos aqui e ali. As coisas são como são. O futebol em Portugal, nós gostamos bom e barato. Isso de bom e barato não existe. Ou ganhas feio, ou perdes bonito. Ganhar bonito, ou mesmo, ganhar e bonito é muito difícil de acontecer. Depois as pessoas habituam-se, ganhamos, mas jogamos mal. É. Quer dizer, há sempre alguém que faça essa afirmação. Ganhamos, pois ganhamos, jogamos muito a mal. Depois há aqueles, jogamos bem, mas levámos 3. Portanto, nunca chegamos a um acordo, não é? No momento atual, os pontos é que contam, isso é obviamente, mas para as pessoas que gostam, pagam o bilhete e vão ao futebol, estar a ver uma pasmaceira, um Chelsea, por exemplo, contra o Mónaco, eu nem de graça eu ia ver um jogo desses. É que não ia. O Jardim contra o Mourinho, nunca mais. É que nunca mais ia ver um jogo desses. Era mais um jogo de xadrez do que outra coisa qualquer. Pois, por exemplo, iria ver um Arsenal com... Por exemplo, no campeonato inglês, o Arsenal que é a equipa que eu gosto da maneira que eles jogam, sempre para a frente. Iria ver um Arsenal, mesmo com o próprio Manchester United, isso seria agora um Chelsea. O Chelsea não queria ver. Mas falas disso, mas são realmente formas de jogar futebol que dão frutos. O Mourinho, seja onde tem treinado, seja onde for, é sempre este o futebol dele. É um futebol de contra-ataque, é um futebol de expectativa. Vamos ver o que é que eles fazem primeiro. E depois vamos nós reagir com base naquilo que outra equipa faz. Nunca tem sido um futebol de agressividade, ser agressivos, vamos ser nós os agressores, vamos ser nós os que atacam sempre. Não, tem sido sempre um futebol, parece-me a mim, o de Mourinho, de expectativa. Vamos ver primeiro e reagimos. E isso também não é fácil. Nunca mais me esqueço, e isto veio sempre à baila porque foi uma das maiores injustiças, talvez no meu livro de injustiças do futebol, se é que há injustiças, foi daqui a uns anos atrás, quando o Mourinho treinava o Inter e foi a jogar... Barcelona. Eu nunca me esqueço de uma coisa assim. Mas, como é que uma equipa consegue ser massacrada o jogo inteiro e elimina o Barcelona? É impressionante. E ganhou a competição? Ganhou, claro, ganhou. Contra o Bayern, portanto, não foi, parece? A dizer o Mourinho isto, o Mourinho aquilo, é claro, tem o mérito, obviamente tem o seu mérito, mas o futebol das equipas que ele tem, valha-me Santo António, não? O Mourinho, para mim, foi dos primeiros desta geração de treinadores que percebeu que o fator mental do futebol que faz uma grande parte do futebol hoje em dia. Não é só o plantel que tem. Um bom exemplo deste ano era o John Terry, que o treinador anterior que o Chelsea teve, que o Rafa Benítez, quando lá passou, disse também que o John Terry não podia jogar duas vezes, dois jogos seguidos, ou dois jogos na mesma semana. Quer isto dizer que o gajo jogava um jogo durante a semana para a Liga dos Campeões, chegava ao fim de semana e o Benítez disse: desculpa lá, Terry, mas tu, velho como estás, não tens pernas, sentas-te hoje. E não jogava. E o John Terry foi o único jogador da Liga Inglesa que jogou todos os minutos, todos os jogos que o Chelsea fez. O único, esta temporada. Lá está a parte mental. Né? Chega o Mourinho e diz: o que o Benítez disse não é verdade. Sabes que eu acredito em ti. Jogas, se estiveres cansado, diz-me. Se eu vejo que estás realmente cansado, eu digo-te a ti. Mas, enquanto puder contar contigo, enquanto estiveres saudável, és tu o meu central, és tu o capitão, tudo. E jogou todos os minutos... Todos os jogos que o Chelsea fez ao longo da temporada toda. Liga dos Campeões, Taça da Liga, a Taça da Inglaterra, tudo. Jogou tudo. Com a idade que ele tem, já a virar para a reforma, se calhar, mais um ou dois anitos. É, realmente, é uma coisa que... É isso que eu acho que jogadores como o Terry e jogadores já com mais experiência, quando veem treinadores desses e que os respeitam, realmente fazem de tudo. Até comem a relva. Jogadores assim. E acho que é uma parte que há muitos outros treinadores se calhar que não veem, essa parte mental da maneira como falam e lidam com os jogadores. Muitos jogadores, lembro uma vez o Wesley Snyder dizer que se fosse que ele até, ele morria pelo José Mourinho depois daquilo que ele fez no Inter. O Snyder começou a temporada muito mal, Mourinho diz: descansa, vai lá de férias com a tua família, mandou de férias durante a temporada, 2 semanas, voltou o Snyder, fez o resto de uma temporada espetacular, ganharam a Liga dos Campeões nesse Mourinho, ano. Mourinho sabe lidar muito com a parte porque é importante. A parte humana do futebol. Exato, e quando tens jogadores... Há muitos que não ligam. Quando tens num plantel de futebol, é preciso a gente, nós considerarmos um plantel de futebol de 20 jogadores, nem todos concordam com o treinador, há de haver 5 ou 6 que não gostam do treinador, isso é a realidade. Mas quando tens maioritariamente um plantel que está com o treinador, que gosta de jogar com esse treinador, é meio caminho andado para conseguir os objetivos, e é o que tem acontecido com o Chelsea. Só que no Chelsea, quando chega às competições europeias, outro galo canta. Portanto, vai dando para as competições... O Chelsea, estou-me a referir o Chelsea, neste caso do Mourinho, não é? Porque ele, no tempo passado, tem tido sucesso, obviamente, e mais esse do Inter, nunca mais me esqueço, irá fazer parte dos meus livros de futebol. ainda é mesmo impressionante como é que conseguiu ganhar aquela competição com o nível de futebol praticado. Mas, enfim, é a questão de ter sorte e de ter jogadores na mão. É o mais importante, é isso. E talvez o Jesus, acho que os jogadores do Benfica gostaram de jogar com o Jesus. É um dos... Ele é um indivíduo muito exigente. Com ele, ele acho que jogou futebol. Exato. Os jogadores identificam claro, facilmente. Claro, ele é exigente, mas sabe o que é que está a pedir. Não é como se tivesse uma pessoa vinda sendo preparador de educação física e estar a treinar uma equipa de futebol. O Jesus sabe o que faz. O Mourinho, entanto, que jogou pouco, jogou nas categorias jovens. O Mourinho, para mim, não é... Mas viu, andava sempre envolvido com o pai era guarda-redes. Sim. Andou sempre e aprendeu. Mas em termos táticos, para mim, o Jorge Jesus, em termos táticos e reconhecer aquilo que tem num jogador, o Jorge Jesus é superior ao Mourinho. Eu acho que o fator mais importante do sucesso do Mourinho é isso, é a parte humana do futebol. É a relação que ele tem com os jogadores, a parte mental do jogo. E a de realçar também a boa relação que o Mourinho tem com os Jesus. São grandes amigos. Portanto, eles com certeza que falam... Aliás, ele até já deve ter telefonado ao Jorge todos, Jesus. Não, acho que falam depois de todos os jogos. O Jorge Jesus, se acaba o jogo primeiro, telefona ao Zé, e o Zé depois telefona ao Jorge. Zé, olha que isto correu mal hoje, pá. Realmente. Devem ser. Se calhar amigos no Facebook eu também. Eu não estou a perceber porque é que foi essa inanimizade, como é que isso foi criado. Realmente, não consigo, nada... Não sei. Porque, aliás, o Mourinho deve ter mais inanimizades que amizades, ao nível de treinadores. Bem, isso de certeza absoluta. Há poucos podem com ele. O tal amigo Wenger, o Arsène Wenger. Eles são grandes amigos. Não sabes, antes de cada jogo, sentam-se no escritório do Mourinho, ou do Arsène Wenger, e uma garrafinha de vinho juntos e tal, um copinho de tinto. Esses são grandes amigos, esses. Bem, andando então com a conversa... Quero dizer que iremos, dentro de alguns momentos, entrar em contacto com o nosso colaborador João Capela. Irá ser ele, temos algumas perguntas para ele. Ele vai estar disponível hoje, portanto vai-nos fazer companhia dentro de alguns minutos também. Então vamos fazer assim uma curta pausa, 2 minuticos, e já voltamos então com a conversa com João Capela. E até já. Até já. E estamos de volta com a segunda parte do Bola na Net, podcast futebolístico entre pai e filho. Queria agora pegar num assunto, com licença, estávamos a falar do José Mourinho e do sucesso que ele tem tido como treinador. Não é só, existem muitos treinadores portugueses que têm tido grande sucesso no estrangeiro. Com licença. Mourinho foi campeão em Inglaterra com o Chelsea, Paulo Sousa campeão na Suíça com o Basileia, Pedro Caixinha, campeão no México, ao serviço do Santos Laguna. Vítor Pereira, campeão na Grécia, ao serviço do Olympiacos. E Vilas Boas, campeão russo, ao serviço do Zenit. Epá, eu não sei, falámos, tivemos, se calhar esquecemos do Tony. O Tony estava a treinar o trator do Irão, mas eu não sei se foi o campeão. E também há outro no Egito, outro treinador, não me lembro agora o quem Gisualdo é. Ferreira. O Gisualdo Ferreira. Também mas está, acho que ainda estão a correr campeão. Esses campeões. Sim, era o trator. É o trator? Olha que equipa indicada para o Tony. É indicado para o estilo dele. Até dá gosto. Mas, falando nisto, não sei se existe um país que tem produzido treinadores com tanto sucesso como Portugal, especialmente este ano. Na Europa, não vejo, quer que sejam ingleses, ou espanhóis, franceses, não vejo outros treinadores a terem sucesso fora do seu país como têm tido os portugueses. Campeão nacional em seis ligas diferentes, poderão ser sete com o Tony e outro com o Oswaldo Ferreira, realmente é muita fruta. É, só demonstra que os treinadores portugueses têm qualidade, tal como os jogadores nacionais. O futebol é uma modalidade muito popular em Portugal e é um facto que temos tido o jogador português melhor do mundo nos últimos anos, não é? Mas Infelizmente, o que acontece, as pessoas lamentam-se, e eu tenho ouvido alguns comentários, estes treinadores que trabalham fora do país, que não nos dão oportunidades aqui em Portugal. Não é bem assim, não nos dão oportunidades financeiras. Os clubes não podem pagar o que vocês vão ganhar para o estrangeiro. Portanto, eles esquecem-se desse pormenor muito importante. Lamentam sempre, quando nós vemos nos programas de rádio, assim, então você está a ter um sucesso grande lá fora, porque é que não trabalha em Portugal? Sabe, não me dão oportunidades. Não é bem assim. Deveriam-se dizer, olha, realmente não podem pagar aqui em Portugal o que eu estou a ganhar na Suíça, o que estou a ganhar no México, o que estou a ganhar. Essa aqui é a realidade. Portanto, não é que não existem oportunidades em Portugal. Existiam. Não há, existem possibilidades financeiras de pagar aos treinadores o que eles querem. E não é só pagar a eles, é pagar para ter a equipa que eles querem também, para poder competir. Pois. Fora de Portugal, fora dos três grandes, não existem realmente grandes possibilidades de pôr equipas em campo como o Paulo Sousa tem em Basileia, ou até mesmo o Vítor Pereira com o Olympiacos, e o Vilas Boas com o Zenit. Esse é um caso então extraordinário. Claro. É Hulk, é Witzel, tem grandes jogadores. Equipas fabulosas. Sim, senhor. Equipas fabulosas. Portanto, eu fiquei surpreendido, eu não sabia do Pedro Caixinha. Sabia que ele estava no México, obviamente. Sim, jogam-se duas mãos lá, na final. Ele fez uma boa carreira naquela competição entre clubes aqui no Sul, na América do Sul, aqui da América do Norte, como é que se chama aquele torneio? Vamos supor que é a Taça dos Campeões Europeus, a Liga dos Campeões. Ele joga contra equipas brasileiras, joga contra equipas americanas, joga contra equipas mexicanas. Ele chegou um bocado, chegou longe até, mas estava muito, não estava mesmo a par de... que ele se tinha tornado campeão no México. O campeonato mexicano é muito... De vez em quando vejo um bocadinho, alguns jogos ao sábado à noite, dá para ver um ou outro jogo. Mas é um campeonato muito competitivo. Não é fácil ser campeão. O formato que eles têm, o formato não play-off, é, não é muito jogo, é muito jogo em disputa, muita deslocação. O México é um país enorme, muita deslocação, e as pessoas vivem o futebol de uma maneira diferente. Fiquei agradavelmente surpreendido, até gostei de ouvir isso, de saber que realmente o Pedro Caixinha conseguiu ser campeão mexicano. Deve ser, se calhar, o primeiro português a ser campeão do México. Para ser sincero, nunca ouvi outro. Um dia destes vamos ter portugueses campeões de todos os países. Há alguns deles campeões de outros países, e em Portugal nunca conseguiram nada de jeito. ainda está para jogar o Santos Laguna, parece-me a minha final da Supercopa Mexicana. Não, desculpa. Joga a Supercopa Mexicana também, 17 de julho, e outra competição poderá ganhar, então realmente é uma prestação fantástica para sem Pedro dúvida, Caixinha. Sem dúvida. Não será ele o único agora, a partir de, isto é bom, pois, porque exato, a reputação agora do treinador português... Abre as portas a outros treinadores, claro, abre a porta a outros treinadores, isso é um facto, porque... A vantagem dos treinadores portugueses é que normalmente, e quase todos eles, jogaram futebol. Foram jogadores profissionais de futebol, portanto sabem, tiveram bons treinadores ao longo da carreira, isso também ajuda bastante, e sabem, e a gente não se pode esquecer, falámos do Mourinho há pouco, o Mourinho teve grandes professores, o Mourinho não teve o Robson, trabalhou com esse que é agora o treinador do Manchester United, o Luke Van Gaal, portanto teve grandes professores, não podemos esquecer disso, não é? Mas também fez o mesmo serviço ao Vilas Boas, o Vilas Boas aprendeu bastante também com o Mourinho. E o Vítor Pereira também. Claro, indivíduos, o ponto que quer chegar é que quando gostas de futebol, eu aprendi muita coisa com alguns treinadores que tive na terceira divisão, e foi na terceira divisão, tu aprendes sempre alguma coisa, aprendes outras coisas que utilizas, outras que não utilizas, mas aprendes sempre. Portanto, é bom para o futebol nacional, e vamos ver o que é que irá acontecer. Acho que, como referes, em relação ao Sporting e com, já tinha dito isto anteriormente, em relação ao Sporting e a contratação de Jorge Jesus, melhor que isso, com o treinador nacional, não podiam ter feito mesmo, não sei que fossem buscar se calhar o Mourinho ou o Chelsea, mas dentro das possibilidades financeiras do Sporting, melhor que o Jorge Jesus não podiam ter feito. Acho que fica essa ideia clara que é um passo na direção correta para o Sporting, e vamos ver como é que vai ser. Será, se tiver sucesso no Sporting, é sucesso no Benfica, sucesso no Sporting, a partir daqui será sucesso em Espanha ou em Inglaterra, seja para onde for. É importante referir que se o Jorge Jesus ganhar o campeonato nacional aqui ao serviço do Sporting, realmente fica bastante cobiçado, seja onde for agora. Mas vamos então prosseguir daqui para a frente com a nossa conversa com um convidado bastante especial. Convidado este, João Capela, que está agora ao telefone connosco. Boa tarde, consegue-nos ouvir? Sim, aqui já é boa noite. Já é boa noite, claro. Desculpa a inexperiência aqui do meu filho, Filipe João. Ele está um bocado nervoso porque ele nunca teve a oportunidade de falar com um árbitro internacional. Não, isso não é justo. Ah, sim, não, sim, o palmarés realmente é impressionante, mas nervoso não, isto é novo, é uma experiência nova, por isso realmente demorou um bocadito, mas é um grande prazer realmente estar a falar consigo, não só da minha parte, do meu pai também. E desde já, boa tarde. Boa noite. Boa noite, outra vez, pronto, boa noite. Os nossos agradecimentos acima de tudo pela sua participação e você foi uma pessoa que aceitou imediatamente o nosso convite e nós estamos muito felizes com isso. Portanto, sei que o João fez parte de hoje, esteve envolvido na final da taça da Associação de Futebol de Lisboa, entre o Lourinhanense e o Povoense, duas equipas que eu... Nos anos 70 tive a oportunidade de frontar. Já está a gabar. Não, velhos tempos, pá, velhos tempos. Eu joguei na Associação de Futebol de Lisboa também, representei o Grupo Desportivo em Ribamar. Ribamar, conheço muita gente lá também. Ah, não me diga, está a ver, como é um mundo curto. Excelente vila. Eu conheço muita gente na... Como é que se parece um bocadinho? Como é que se chama, Léo, a terra do Alex? O Ribamar... Não, ali ao pé de Ribamar tem Há uma ceirinha. Ventosa. Ah, Ventosa, sim. Ventosa, tenho lá grandes amigos e passávamos lá, pessoas que são da minha infância, foi agora estão lá a morar. A minha primeira época como sénior foi no Grupo Desportivo Ribamar. Sim? Okay, foi saí dos juniores do Grupo Desportivo. Era tudo preto e branco ainda naquela altura. Tive. E nessa altura era a segunda divisão distrital de Lisboa, mas defrontávamos grandes equipas, o Povoense, o Loures... Tive uma experiência Águias de Camarada, não tive uma boa experiência lá das Águias. Aquilo... Pois era assim um ambiente mais complicado. Pois, eu não quero ir por aí, mas realmente... Não, isso era uma questão cultural também. Eventualmente, nesse tempo, a competitividade era diferente, não é? Ah, claro, Havia aquilo que se chama agora, e que se calhar ainda há um bocadinho no distrital, que é o bairrismo, e isso é bom. Sem dúvida. Desde que seja pelo lado positivo, acho que é muito bem. Não? Sem dúvida. Bom, eu falei com o meu filho, o Filipe, depois de ter lido o seu mail esta manhã, acerca do cartão branco. Estamos os dois aqui, realmente, em branco, em relação sobre o cartão branco. Se o João conseguisse esclarecer a nós e a todos que nos ouvem, o que é que realmente, o que é o cartão branco, qual o fundamento e o que é que possivelmente irá resultar daí, não é? O cartão branco, para não confundir, houve a FIFA e a UEFA falou-se uma vez do cartão branco, que tinha a ver com o facto de não haver a dupla penalização, por exemplo, naquelas questões da clara oportunidade de golo e ser grande penalidade, de poder haver um cartão que não fosse a expulsão para o jogador. Isto não tem nada a ver. O cartão branco surgiu através do Plano Nacional de Ética Desportiva, que foi coordenado pelo Dr. José Lima, que tentou passar e tentar que o desporto fosse visto também pelo valor positivo que tem, não só o futebol, mas todos os desportos, porque infelizmente aqui em Portugal, e penso que haja que também um bocado, pelo menos por toda a Europa, que é a realidade que eu tenho mais noção, não tenho tanta realidade dos Estados Unidos. Tenho visto agora que, por exemplo, o MLS tem cada vez mais está-se a desenvolver. Eu, como já lhe disse uma vez, também tive a oportunidade de estar num torneio em Portland, ao pé das instalações da Nike, e foi a única vez que estive nos Estados Unidos, e portanto percebi que nessa altura, e estamos a falar em 2003, sensivelmente, percebi que havia grande motivação para que se envolvesse o soccer, não é? Já evoluiu bastante. E as contratações têm feito. Exatamente. E as contratações também são um bocadinho sinónimo da aposta que se está a fazer, não é? Mas isto para não perder um bocadinho o foco no cartão branco. E então o que se fez é que pensou-se introduzir o cartão branco, e o cartão branco serve único e exclusivamente para tentar demonstrar e premiar os atos de fair play. Dou-lhe um exemplo claro. E hoje aconteceu, felizmente, duas vezes no jogo, um jogador lesionou-se e o jogador da equipa adversária, por sua iniciativa, colocou a bola fora do terreno de jogo. O árbitro foi verificar se o jogador que estava lesionado precisava de assistência, mandou entrar a assistência, e a seguir desloca-se ao jogador que colocou a bola fora, cumprimentam e exibe-lhe o cartão branco. Isto para quê? Para que também seja possível premiar aquilo que são os atos positivos dos jogadores, que muitas das vezes são esquecidos, não é? Porque nós só nos focalizamos no cartão amarelo, no cartão vermelho, na má atitude. E quando existe uma boa atitude, nós temos a tendência de não valorizar. E, portanto, basicamente o cartão branco é para incentivar o espírito fair play e para que as pessoas percebam quando isso acontece. E, por acaso, foi giro hoje. Hoje aconteceu duas vezes e a reação do público foi de estranheza. É normal, não é? Pois, pois. Porque não estão habituados, mas houve ali um... Eu senti, por exemplo, porque nós na quinta-feira fizemos a apresentação e convidámos os treinadores do Lourenhanense, do Povoense, os dirigentes e os capitães de equipa. E eu aqui, não sei se algum deles poderá eventualmente ter a noção de que nós estamos aqui, ou alguém que seja lá, eu tenho que dizer que efetivamente isto só será possível se houver a colaboração de toda a gente, de todos os agentes esportivos. E efetivamente eu tenho que dar os parabéns ao Lourenhanense que perdeu, e comecei pelo Lourenhanense porque efetivamente o mais difícil no desporto é saber perder, mas é o mais importante. Porque se nós soubermos perder, vamos perceber o que é que temos que fazer para superar essa adversidade e tentar ganhar na próxima vez, percebe? Exatamente. E é este o valor que se tenta passar também, porque muitas das vezes também o que nós temos sentido, e isto é sempre uma bola de neve, não é? E esta perspectiva do cartão branco surgiu mais para os escalões jovens, porque são eles que serão a nossa futura geração, e são eles que nós temos também tentar mobilizar e dizer-lhes que existem duas opções, não é? Eles estão no caminho e podem optar pelo lado positivo ou pelo lado negativo. E basicamente é isto, é, nós aqui, e eu também não conheço muito a realidade dos Estados Unidos, mas aqui na Europa, principalmente em Portugal, as imagens que passam sempre do desporto e do futebol, a maior parte delas, infelizmente, é tudo pelo lado negativo, é a questão das coisas que correm menos bem, do erro, daquilo que não é positivo, e às vezes há manipulação e mobilização tanto neste sentido que os jovens muitas vezes não têm a opção de escolha. Porquê? Porque só conhecem aquela realidade. Exatamente, e deixa-me interromper, João, exatamente por isso, eu sou um grande fã da nossa seleção de sub-20 atual. Uhum. E porquê? Porque tenho a certeza que o trabalho de base de estar em campo, de aceitar as decisões dos árbitros, de não responder a provocações do adversário, de não queimar tempo propositadamente. Isto tem sido uma lufada de ar fresco a esta seleção. Sabe que nós, e peço desculpa interrompê-lo, não. Sabe que o Artur Soares Dias, que está no Campeonato do Mundo Sub-20, esteve a estagiar com a seleção em Rio Maior durante 3 dias. E houve conversas de aquilo que é que os árbitros... Porque é assim, nós estamos habituados a uma cultura em Portugal, não é? De uma determinada cultura futebolística, e os jogadores também estão habituados a esse tipo. E quando vamos para competições internacionais, nós lidamos com pessoas de todas as culturas. E quanto mais formos equilibrados na nossa postura e mais emocionalmente controlados, mais sucesso vamos ter. Eu não sei se por isso, por aquilo que está a dizer, eu concordo consigo, tenho tido a preocupação de ver pelo menos os resumos, tenho falado muito com o Artur, mando-lhe sempre os cumprimentos e sempre que posso ver o resumo dou-lhe o feedback, mas também tenho percebido que efetivamente a seleção está muito focalizada nisso, no vencer, mas também está muito emocionalmente equilibrada. E eu não sei se o facto de eles terem tido a conversa, do Artur lhes ter passado aquilo que são as indicações... Alguma coisa aconteceu, eu vou-lhe dizer, eu nos dois primeiros jogos, no primeiro jogo, achei qualquer coisa de estranho nesse facto, assim, epa, poucas faltas a Seleção Nacional tem feito. No segundo jogo já prestei mais atenção. E então, contra a Colômbia, vi o jogo inteiro, e só por curiosidade, a primeira falta cometida pela seleção foram aos 10 minutos de jogo. Pois. Aos 10 minutos de jogo. Cometeram 9 faltas durante a primeira parte, contra a Colômbia, que nós sabemos o futebol jogado pelas seleções da Colômbia normalmente. Sim, sim. E futebol latino, que é muito semelhante ao nosso, não é? Exatamente. Nove faltas numa primeira parte, numa competição mundial, realmente há um trabalho de base. E então assim não estou nada surpreendido, realmente. De certeza que essa conversa do Artur Soares Dias tem ajudado e temos feito isso. Eu lembro-me perfeitamente quando fui ao estado... quando fui a França a um torneio que é o torneio de Val-de-Marne, com a seleção sub-16, e na altura o treinador era o Paulo Sousa, que está agora no Basileia. Foi campeão nacional. E ele teve a preocupação de falar comigo e dizer: olha, Capela, se não te importas, pá, estes são miúdos que vão entrar na primeira competição internacional, pá, dá-lhe uma ideia do que é ser o competição internacional, aquilo que eles fazem habitualmente em Portugal e os exemplos que têm do futebol profissional e aquilo que não podem fazer aqui. E foi muito agradável ter a conversa lá com os miúdos. Lembro perfeitamente de muitos jogadores que jogam agora, o Cédric, que joga no Sporting, era dessa seleção, o Caetano, que joga no Paços de Ferreira, era dessa seleção também. Vários jogadores que acompanhei, que foi giro, que fui acompanhando. Eu era árbitro de segunda divisão e tanto eu como eles fomos evoluindo e às vezes nós encontrarmos na primeira divisão. E pronto, ainda haver ali um bocadinho essa lembrança Eu adoro ver uma seleção, uma equipa de futebol, né? Sem queimas de tempo, sem jogadas manhosas. Eu digo ao meu filho uma vez, está equipas tão batuteiras em Portugal que é impressionante. É preciso ter paciência de santo e de padre para ser árbitro em Portugal. Deixa-me que lhe diga essa. É impressionante. Não, há aqui uma questão hoje, e é um privilégio que não interprete isto mal, mas hoje nós estamos aqui e é o João Capela que está a falar consigo, não é o árbitro, sabe? Pois, exato. Nós árbitros temos que aprender, e como todos os agentes esportivos, que somos atores, porque nós somos, quer os árbitros, os dirigentes, os treinadores, os jogadores, são-lhe colocados estigmas e rótulos que depois as pessoas, como não nos conhecem, acham que nós somos dessa aceitam, forma, não é? Pois. Pronto. E eu vou-lhe dizer, arbitrar em Portugal não é assim tão mau como as pessoas pensam. Tem muito a ver com aquilo que se passa para fora daquilo que é o futebol em Portugal. Posso-lhe dizer que, felizmente, contam-se pelos dedos de uma mão as situações que eu tive menos positivas com jogadores, com dirigentes, com treinadores, e que depois a seguir, numa outra oportunidade, resolvemos a questão e no fundo, todos nós lá dentro tentamos fazer o nosso melhor. Pois, eu queria-me referir à questão de paciência e de ser santo ao que se passa ao redor do jogo de futebol. Pois, propriamente. O depois, o após, não é? O após. Mas aí há uma estratégia que eu fui também aprendendo ao longo do tempo, que é, acho que o árbitro, o jogador e o treinador, e fazem muito isso, focaliza-se sempre muito naquilo que é o durante o jogo. O antes e o depois nós não controlamos. Claro. E o durante tentamos controlar. Pois. Portanto, eu posso lhe dizer que eu, na minha, o meu exemplo é, por exemplo, eu não leio jornais, não vejo programas televisivos, não faço. Eu vejo o meu jogo, vejo pouco futebol também, sinceramente, já são 20 anos de arbitragem e não vejo muito futebol também como isso, mas tem muito a ver com a forma como nós também lidamos com esta questão da pressão, não é? Porque se formos estar preocupados com isso tudo o que dizem, não aparecem os domingos. Não, exatamente, isso é porquê? Porque a maior parte das críticas são destrutivas, não têm nada de construtivo. Nada. E eu sempre que existe uma crítica construtiva, por exemplo, num jornal, num comentário, colegas meus, olha, aquele disse aquilo, pá, vê, e eu vou ver e também quero ter a percepção do que é que as pessoas estão a dizer de forma construtiva. Ora, tudo o que é destrutivo, tudo aquilo que eu não posso controlar, acho que não faz sentido nós nos mobilizarmos com isso, percebe? Exato. Faz assim uma resposta a uma pergunta que eu realmente lhe queria perguntar. Não, desculpe interromper, mas faz assim uma resposta a uma pergunta que eu lhe queria fazer. Era isso. Quanto é que toma atenção àquilo que acontece fora de campo, seja o que for dito na televisão, ou que se escreve nos jornais, ou na internet? E realmente, eu se fosse supostamente árbitro, se calhar faria o mesmo, se calhar o melhor era ignorar mesmo. É claro, isso tudo. Podes. Isso é um processo de construção. É assim. A sociedade cria o reconhecimento dos outros, não é? Nós estamos sempre a ser bombardeados com o reconhecimento do outro. Tens de fazer isto. Nós próprios fazemos isso aos nossos filhos. Tens de fazer isto porque isto parece bem, tens de fazer isto porque vais ser reconhecido. E à medida que nós vamos tendo muita exposição, nós também vamos querer esse reconhecimento. O que é facto é que quanto mais exposição se tem, mais possibilidades temos de ter o reconhecimento pela positiva ou pela negativa. E à medida que vamos construindo a nossa carreira, chegamos ao topo, não é? É árbitro internacional e os jogos todos mediáticos e temos que lidar com os nossos erros, milhões de pessoas veem, nós começamos a perceber que existe uma coisa que é o principal, que é o autorreconhecimento, percebe? Sim. Que é, eu tenho que perceber que fiz tudo ao meu alcance e que preparei bem o jogo, fiz o scouting, treinei, estive de tranquilo emocionalmente, consegui gerir as minhas emoções, tentei gerir as emoções dos jogadores, mesmo assim ainda consegui decidir bem. Se eventualmente acontecer um erro, eu tenho que sentir que fiz tudo ao meu alcance. Aconteceu o erro, eu não me vou automutilar, não o posso fazer, claro, percebe? Claro. Sim. Olha, olha, aí está. Desculpe, João, antes de me esquecer, eu era uma das perguntas que eu gostava de fazer. Aliás, há muitas perguntas que eu gosto de fazer, mas esta, porque a preparação de um árbitro, o scouting, explique-nos lá o que é isso, o scouting. É assim, os árbitros atualmente são extremamente profissionais, mesmo não o sendo na sua essência, no sentido de contrato, entre aspas, posso dizer isto. Portanto, eu neste momento só sou árbitro profissional, estou num projeto de profissionalismo em Portugal, mas todos os meus colegas também o são na forma como preparam os jogos. Não é possível atualmente a um árbitro da primeira divisão não preparar o seu jogo da melhor maneira, porque sabe que tem uma exposição tão grande que é o primeiro a não querer errar, claro, não tenham dúvidas nenhumas disso, claro. Não é possível, não existe. E portanto, o que é que nós fazemos? Nós recebemos a nomeação à terça-feira, logo a partir desse momento começamos a organizar a nossa viagem, de forma que horas é que vamos sair de casa. Nós em Portugal temos um contrato com uma empresa de rent-a-car e portanto nós não conduzimos no campeonato profissional, foi uma coisa muito boa. Portanto, em termos de condições, nós em Portugal estamos ao mais alto nível. E portanto temos que preparar o planeamento da nossa viagem, onde é que vamos ficar, que hotel, a que horas é que acordamos. Depois começamos a preparar a nossa reunião preparatória, que indicações é que eu vou ter para aquele jogo mediante as condições que tenho, tabela classificativa, estado emocional, jogos anteriores, preparar os meus colegas e tentarmos ver qual é a melhor estratégia, para se faz sentido começarmos a deixar jogar ou não faz. Depois, a partir desse momento, à medida que se vai aproximando o jogo, vamos começando a perceber como é que está o estado emocional das equipas, o que é que está em causa. No dia do jogo fazemos uma reunião preparatória, onde então fazemos o scouting, em que vimos na primeira divisão e na segunda liga temos uma pessoa que nos envia os vídeos das equipas, conseguimos perceber onde é que as equipas, como é que as equipas batem os pontapés de canto, se é o primeiro posto, se é o segundo, se fazem lançamentos longos para a área, se não fazem, quais são os jogadores que são mais influentes naquela equipa ou não, tentando sempre perspectivar e ter uma ideia do que é que pode ser o jogo, sabendo pois. Que, e nós temos uma máxima, que é esperar o inesperado. Claro. Nós vamos com uma estratégia para um jogo e aquilo acontece um lance ou acontece qualquer coisa que não está bem e nós temos de estar preparados para reagir. É importante também, nós nunca fazemos estigmas em relação a nenhum jogador, a nenhum comportamento. Nós analisamos factos. Ora, isso seria a minha próxima pergunta. Exatamente. Com esse scouting, então, há de haver aqueles que dizem, pá, aquele gajo tem tendência a se lançar para a área quando leva um toque. Eu vou-lhe explicar, isso também foi um processo que nós tivemos. Nós não é há muito tempo que temos esse scouting todo, e estamos a falar disto há 2-3 anos. O que é facto é que nós fizemos esse trabalho e temos vindo a perceber, e agora vou falar do meu caso pessoal, e tenho passado esta dificuldade, e é uma coisa que dos meus colegas também têm identificado, que é, nós temos que tentar sempre fazer aquilo que eu lhe disse, que é analisar o facto. Não é por um jogador que habitualmente simula, que ele vai simular sempre. Pois. Portanto, eu não posso, quando vejo um lance, estar fragilizado, entre aspas, na minha tomada de decisão, se estiver a pensar que o jogador X ou o jogador Y, cada vez que vai à bola é falta, ou então que nunca foi expulso e cada vez que joga a bola é limpo, percebe? Eu não posso fazer isso. Eu tenho uma ideia geral. Claro. E a mim o que me interessa é ser proactivo. Eu sei é que se um jogador é mais tendenciosamente mais duro, eu vou tentar que ele não seja tanto. E a minha proatividade é perceber se ele está a disputar a bola, um exemplo claro, no meio campo em que não há nada para fazer, ou estão os dois a disputar a bola, agarrarem-se e não sei o quê, eu sei que pode haver ali um conflito, o que é que eu faço? E interrompo o jogo. E assinalo uma falta, ponto final. Pois. Porque o árbitro, é assim, errar e acertar, todos os árbitros, ainda hoje o meu colega era novo, E se calhar ele, em termos até cognitivos, pode ter muito mais capacidades que eu. A única diferença que eu tenho, que ele não tem, é o número de horas de tomada a decisão. Pois, não é? Pois. O que faz com que o quê? Você faz sempre a mesma coisa, e isto é a mesma coisa a conduzir. Nós vamos a conduzir e não estamos a pensar que temos que olhar para o sinal vermelho ou amarelo, ou que temos que meter a primeira ou a segunda mudança. Aquilo sai-nos naturalmente. Bem, aqui quando... não tem esse problema, são carros automáticos. A ver? Pronto, tudo bem, mas para meter o pisca você não pensa. Ah, claro. E quando conduz no início, começa agora vou ter que carregar aqui. Portanto, isto é um processo tudo de aprendizagem, percebe? Pois. E portanto, o que nós não fazemos no scouting, nós não fazemos o scouting que as equipas fazem, porque não o temos que fazer. Mas para nós é importante saber se uma equipa joga 4-3-3 ou se joga 4-2-4. Interessante. Porque o jogo aí vai ser diferente, não é? Eu sei que uma equipa se está a fazer contenção ou se tem menos espaço entre os blocos, eu sei que não me posso colocar no meio dos blocos, porque se eu estou no meio dos blocos vou atrapalhar os jogadores. São coisas que, está a ver, exatamente, é isto que eu realmente esperava e adoro, estes pontos, estas coisas que nós vemos no jogo de futebol, não fazemos ideia, e já andamos a fazer há ideia, muito, a preparação que os árbitros têm, o que é necessário, isto são todos pormenores, que ninguém sabe. Passa despercebido. Pois claro, quem é que vai saber? Sim, mas eu acho que nós também... Nós sabemos criticar. Eu também aceitei fazer isto, porque acho que é importante, e que nós temos feito isso e as pessoas têm essa reação, que é o quê? Nós temos que dar, como há bocado eu falei dos jovens, dos valores, nós temos que dar a outra ideia às pessoas. Claro. Nós próprios de arbitragem. Obviamente nós também tivemos uma evolução. O que é facto é que a nossa evolução foi sendo crescente e nunca houve a abertura, no, entre aspas também, não é? De poder partilhar isto com as pessoas. E pois. Eu acho que nós devemos partilhar aquilo que fazemos. Ótimo. Acho que as pessoas podem sempre ter a opção de pensar que é de uma forma ou pensar que é de outra. E aliás, as pessoas vão... Exatamente, e vão olhando, se têm esse conhecimento, já olham um trio de arbitragem ou quatro árbitros já de outra maneira, assim, pá, esses indivíduos realmente têm uma preparação, preparam-se tanto ou melhor que os próprios jogadores, há um conhecimento um bocadinho melhor das situações, da preparação do árbitro. Eu não fazia a mínima ideia que vocês se preparavam dessa maneira, já, sinceramente. O mesmo comigo, já ando a ver futebol já há a maior parte de 20 anos, e tu ainda mais, e nunca... A nossa intenção é exatamente cabeça, essa, né? trazer alguma coisa nova para as pessoas se aperceberem, saberem. Claro, porque nós... Porque assim, isto é tudo uma aprendizagem. Eu vou-lhe contar uma história. Eu fiz árbitro adicional do Pedro Proença. Eu comecei como quarto árbitro do Pedro Proença, na evolução que ele teve até chegar ao topo. E foi uma grande aprendizagem, obviamente, que estive num Real Madrid AC Milan, estive num Manchester United de Valência, Manchester United de Schalke 04, Bayern Munique, Real Madrid, quartos de final da Champions League, como árbitro adicional. E você não imagina o que é que foi ter 6 pessoas a querer ajudar o árbitro, neste caso 5. Nós temos o primeiro lance em que introduzem os árbitros assistentes de baliza, e nós temos sistema de comunicação, não é? Pois. Vou fazer aqui um parênteses. Quando introduzimos o sistema de comunicação, eu tive um jogo, Taça de Portugal, primeiro ano de sistema de comunicação para nós foi muito complicado. Tivemos que fazer um protocolo, quando é que falavam, quando é que não falavam, de que forma é que falávamos, porquê? Vou-lhe contar isto, ninguém percebe isto. Eu tenho um jogo em que há uma situação na minha diagonal, para a esquerda, um jogador cruza a bola cruza a área toda, e do lado oposto onde eu estava, o guarda-redes sai e há um contacto entre o guarda-redes e o avançado. E eu ouço, penalti. E eu, piu, penalti. Viro-me para o meu assistente, estamos a falar no primeiro ano de sistema de comunicação, viro para o meu assistente e digo, obrigado André por me ajudaste. E ele disse assim, eu não disse nada. Para mim nem sequer é penalti. Eu disse, estás maluco. Sabe o que é que aconteceu? Eu tenho um auricular no ouvido direito. Eu ouvi um jogador a passar pela esquerda e ele gritou penalti. E para mim, como eu estava à espera de uma ajuda, aquilo soou-me ao meu colega. Eu tive que aprender, nós todos tivemos que aprender de onde é que vem a informação. Isto parece ser uma coisa tão básica e tão absurda, mas que é a realidade, percebe? Agora, imagine isto na tomada de decisão em milésimos de segundo. Eu vi um lance, tive dúvidas, e à procura do meu colega eu ouvi penalti. Então eu tenho que perceber qual é a voz dele e é do lado direito. Ah, essa é a parte que eu adoro mais quando estou a ver um jogo de Portugal, com os comentadores, depois de 3 ou 4 vezes a repetição. Pois, mesmo a repetição não é muito esclarecedora. Claro. Mas, pois, o árbitro tem que decidir na hora. Então, pois, claro que o árbitro tem que decidir na hora. Então, isso é óbvio que o árbitro tem que decidir na hora. Mas somos rápidos logo no criticismo e dizer porque não é isto, não é aquilo. É tudo muito mais fácil. Isso também não se muda de um dia para o outro. Não, não se muda. Eu fui sempre apologista, não fui santo nenhum quando joguei à bola, obviamente. Mas nunca na minha vida tive um cartão vermelho. Amarelos tive muitos. Mas nunca fui apologista. Os árbitros estavam lá para seguir as leis do jogo, para fazer valer as leis do jogo. Foi sempre, a minha escola foi sempre essa. Sempre. Sim. Essa. E hoje em dia dá uma preocupação, é logo preocupação saber quem é o treino de arbitragem, o que é que ele fez no jogo passado. Eu acho que a maior parte das pessoas, e eu também fui jogador de futebol, foi guarda-redes onde? Guarda-redes no Olivais Sul, no Olivais, no Iniciarense, no Alverca. Sim, joguei no Alverca também. E pronto, e foi por aí a minha carreira. Qual é a sua opinião como guarda-redes que foi? Vê-se muito, infelizmente, a nível mundial, guarda-redes para queimar um bocadinho de tempo, agarra a bola e atira-se para o chão, aquela defesa. A defesa de fotografia. Há alguma, num futuro próximo, a nível de lei de jogo, de arbitragem, que se possa considerar isso uma queima de tempo ou não? Ou isso é o que é? Isso é isso. Isso pode ser considerado em termos teóricos como uma queima de tempo, e o árbitro poderá, no limite, e obviamente não o deve fazer, mas no limite poderá interromper o jogo e advertir o guarda-redes, não é? Agora, o que nós fazemos sempre é, mais uma vez, é a tentativa da proatividade, que é, e isso ganha-se com a experiência, que é perceber e avisar o guarda-redes de uma forma tranquila, pá, não voltes a fazer isso. Ah, então existe esse aviso, então. Claro que existe, de forma tranquila. Vou-te explicar, antes de advertir um guarda-redes por queima de tempo, eu avisei-o duas vezes, sem ninguém perceber, e uma vez para toda a gente perceber, que é para quando vou adverti-lo, toda a gente vai dizer, ok. Ótimo. Foste avisado, não aviste? É uma coisa que me faz uma confusão enorme, pá. Um homem de 2,15 metros joga na bola, tira-se para o chão, por favor. Mas isso que nós podemos fazer sempre, se tivermos essa percepção, é dar mais tempo de desconto, pronto. E já me aconteceu num jogo em que o guarda-redes fez isso muitas vezes, eu dei mais, ia dar 3, dei 5, e ele sofreu o gol da derrota aos 4,5. Espero bem que tivesse aprendido alguma coisa. Diga? Espero bem que ele tivesse aprendido alguma coisa nesse facto. Mas não sei se aprendeu ou não. Agora, acho que nós, se tivermos essa percepção, é aquilo que as leis no jogo diz, que é, por outras causas, eu posso prolongar o tempo de jogo. Evidentemente. Falar, e já vamos, não queremos empatar mais, obviamente. Mas pronto, vai ser mais 3 minutinhos, porque tenho que fazer algumas coisas para amanhã, está bem? Claro, evidentemente. Eu só gostava, vi o jogo da Liga dos Campeões ontem? Não vi. Ah, não viu. Não vi, vou-te explicar, porque estive numa festa da minha filha de balé e pronto, não ia perder. Então não vi os lances capitais do jogo, de maneira nenhuma. Não vi nada. Peço-lhe desculpa. Mas também vou-lhe dizer uma coisa, não, eticamente... Não é que tivesse perdido grande jogo, digo-lhe já. Não, mas é que eticamente, e até porque a minha tutela, FIFA, UEFA, não me permite, obviamente que eu não poderei comentar nenhum lance de jogos, então mais internacionais, não poderei fazer eticamente, espero que compreendam isso. Não, obviamente, tá, eu quer dizer, a nível nacional faria essa ideia, não sabia que se... Não, mesmo que a nível FIFA... Esta indicação é internacional, que depois vai para nível nacional. Ok. E faz sentido, não é? Nós estamos aqui a falar da internet, não sabemos quem está a ver. Evidentemente. E não faz nenhum sentido eu estar a comentar um lance, até porque não vi, não é? Claro. E mesmo que visse, acho que em termos técnicos, por exemplo, pode acontecer, imagino, uma situação, vou dar um exemplo. Nesse jogo, dois jogadores chocaram da mesma equipa um com o outro, e o árbitro não mandou os jogadores sair fora do terreno de jogo. E as pessoas, então, mas porquê é que os jogadores não saíram? Eu posso explicar que existe uma lei que diz que se os jogadores da mesma equipa chocarem entre eles, não devem sair do terreno de jogo mesmo sendo assistidos. Porque o princípio é, não vamos prejudicar uma equipa a ficar com menos dois jogadores quando não houve nenhuma interferência com a equipa adversária. Portanto, eu acho que esta é que é a mais-valia. Evidentemente, e será. Projeto. Claro, e vai ser a nossa intenção, nós vamos... situações que ocorrem durante jogos, é isso que nós iremos falar. E digo, só nesta meia hora já aprendi mais e já percebi mais do que tinha até agora percebido sobre o trabalho que o árbitro realmente tem. Sabe que o conhecimento adquire-se na partilha, não é? Claro, exato. Os senhores também na vossa função. Eu não sei o que é que vocês agora fazem também em termos de trabalho. Isto é um passatempo. Nós começámos a fazer isto para nos divertirmos os dois, porque nós gostamos de falar de futebol os dois e então chegámos à conclusão, porque é que não falamos? Não, estava a dizer a vossa profissão, sem ser isso eu já tinha percebido. Eu trabalho num armazém, por exemplo, e o meu filho faz, o que é que tu fazes? Eu trabalho ao serviço de informática. Está a ver. Informática. Agora já viu, o que é que era eu estar aqui a tentar discutir o que é um gigabyte com o seu filho quando não tem conhecimento nenhum disso? Por isso é que eu sempre respeitei os árbitros, porque eu não faço a mínima ideia, eu sei o que é um penalti e um fora de jogo. E pronto, e pouco mais, já há muita coisa envolvida. Só para terminarmos, João, rapidamente, quem são os outros árbitros internacionais, profissionais portugueses? Profissionais. Nós em Portugal, neste momento, temos todos os árbitros internacionais profissionais e alguns que não o são porque optaram para estarem envolvidos no projeto. Nós, neste momento, temos dois polos, temos o Polo Sul e o Polo Norte, havia também o Polo Ilon na sua altura, lembra-se? Que era o anúncio. O anúncio, o Polilon. Epa! Nós brincamos sempre com o Polilon. Mas o Polilon não existe, era só no antigamente, no RTP Memória. Mas, portanto, em Portugal temos um polo, um centro de treinos no Sul e um centro de treinos no Norte. No centro de treinos do Sul sou eu, é o Hugo Miguel, o Duarte Gomes, o Tiago Martins e o Fábio Veríssimo, que são os dois novos árbitros internacionais. No Polo do Norte, no Centro do Norte, temos o Artur Soares Dias, o Marco Ferreira, que apesar de ser estar na Madeira, à terça-feira faz via Skype connosco, e à quinta-feira vem para fazer o trabalho integrado com o grupo, depois fica para o fim de semana para os jogos. Temos também o Carlos Xistra, já tinha dito o Jorge Sousa já, e depois temos o Jorge Tavares, o Vasco Santos, o Jorge Ferreira, e o Luís Ferreira e o Manuel Oliveira, que não são internacionais, mas que também eles próprios optaram, porque já são profissionais, entre aspas, da arbitragem, não têm mais nenhuma atividade, optaram por também integrar. Porque eu digo sempre isto, todos os árbitros que estão na primeira divisão são profissionais, sabe porquê? Porque nós, que se tivermos um trabalho normal, pedimos sempre dispensa do trabalho normal para a arbitragem e não metemos dispensa na arbitragem para o trabalho normal. Pois. Portanto, por isso é que eu digo que nós somos profissionais. Claro, e os níveis de exigência para fazer um trabalho em qualidade exige muito. Tem que ser isso, não, isso, é, que não, ser, isso, não há outra hipótese. Prazer enorme, João Capela, foi um prazer enorme, nós gostámos muito e estamos excitadíssimos para aquilo que vem. Sem dúvida. E quando nós formos famosos aqui nos Estados Unidos, você vem cá a segunda vez. Vem ao Arranha-Céus, vamos ter um estúdio no Arranha-Céus. Sim, senhora. Pronto. Eu é que tenho também a agradecer a vossa lembrança e também dar-vos os parabéns por este desafio e por esta ideia. E podem contar Obrigado. Comigo sempre dentro da minha disponibilidade. Com certeza. Para podermos fazer estas tertúlias de partilha de conhecimentos. Que ótimo, ótimo. Muito obrigado mais uma vez, João. Boa noite. Boa noite, então. Obrigado. Boa noite para você. Não, boa noite para mim e boa tarde para boa você. Boa tarde okay. Para tá a ver? Obrigado. Você já soube. Adeus, boa noite. Adeus, obrigado. Também. Ora, muito bem. Ei, estás a ver o que é que tu aprendeste em meia hora? Ei, pá, não, olha, mais acerca do, então eu, do trabalho do árbitro... Estes anos todos a jogar à bola, pá. Que vergonha, pá. Acerca do trabalho que um árbitro faz e a preparação que tem, não fazia a mínima ideia. Agora vais parar de criticar os árbitros quando o Sporting não ganha. Vou pensar, com mais cabecinha agora, sim. Claro, estás a ver. Estás a ver, o fundamento é exatamente este. Que é para as pessoas aperceberem que não é só pegar no apito, chegar aos domingos, pegarem três rapazes, vamos embora arbitrar. A preparação que existe e até já a estrutura que eles têm, já a contar com esta preparação, é fora de série. Fora realmente. De série mesmo. Fora de série. Bem, ficamos assim então com a nossa segunda emissão para a época do Bola na Net. A nossa para a semana, primeira emissão. Para a semana será a sério. A sério, é a primeira emissão. Não é, que, não é que vá ser melhor, mas vai ser a sério. Vamos melhorando. Vamos melhorando ao longo do tempo. Vamos dando é? Menos calinadas, vocabulários. Vocabulários e tudo. E estas coisas que. Os soluços, vá. Vamos tendo. Agora precisamos é da colaboração de vocês todos. Exatamente. Para enviarem perguntas para o João Capela poder responder, alguns esclarecimentos. Podem fazê-lo no nosso Facebook. Podem encontrar a nossa página no Facebook, Bola na Net. Simplesmente uma pesquisa, será o primeiro resultado. Temos também o nosso website, www.bolana.net, onde poderão encontrar também toda esta informação. Tem um link para a nossa página de Facebook. Se quiserem mandar um e-mail, podem fazer através do website. E também, se quiserem entrar em contato connosco via Skype, tal e qual como ouviram agora o Sr. João Capela fazê-lo, podem clicar no botão que lá está. E se estivermos ao vivo, cá estaremos. Cá estaremos para atender a sua chamada e responder a qualquer pergunta. Ou mesmo se quiser só fazer conversa sobre um. Nem que seja um só para dizer viva o Peniche, ganhou a taça. É verdade. 4-0 ganhou grande hoje. Peniche, pá. Grande Peniche, aquela máquina. Tinha perdido duas vezes durante a temporada, não foi? Contra o Alcobaça. E agora foi a vingança. Foi a vingança 4-0 que ganhámos. Subimos ao Campeonato Nacional de Séniores para o ano. Não sabemos como é que vai ser, mas enfim, estamos lá e ganhamos a taça Distrito de Leiria. Esperamos para o futuro, se calhar, também falar com... Para o ano, o próximo domingo, vamos tentar falar com um dos obreiros desta vitória do Grupo Esportivo Peniche, o Presidente João Viola. Presidente do grande GDP. Do GDP. E ficamos assim, então. Ótimo, foi ótimo estar convosco. Mais uma vez agradecemos a colaboração de João Capela. E agora vamos às batatas. Boa noite, boa então, noite a todos. Boa tarde. Adeus.